3325, Gol 1273. Gol 1940, SAMI Recife em 126.0 ou 128.8. 260-288, obrigado. Com a pista vista, 1884. Gol 1884, complete final, chame torre 1 no 8, decimal meio. 18.6, obrigado. Romeu, Papatango, prossiga. Salvador, Gol 1884, boa noite. Vai passar o marcador contra enxergado. Boa noite, 84, boa noite. Pouso autorizado, pista 90, 180 graus e na 39. Pouso autorizado, pré-enxergado, 1884. Forte chiado de fundo, o Romeu Patão. 776, redução velocidade para 1909. Redução 90, 776. Patango na escuta. Salvador, o Abjet 5739 está pronto para o táxi. 1048 a bordo, 3 horas e 25 minutos de autonomia, ao Fernando Guarulhos. Frente, Web 5729, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajustando 012, bom voo. 096, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, 118 decimal 6, a torre de Salvador. Muito obrigado, boa noite, senhor. O ajuste 1012. 1012. Então, prossiga. Do voo local. Estabilizou 1776. Gol 776, complete sinal, chame torre em 1 no 8, decimal meio. 186, até a volta. Saída Coral. Transponder 01 no 41, no controle 1 no 935, torre 1 no 86. Gol no 776, reporte no estado no baixado travado. Boa noite. Deixa lá. Patan, cotejamento correto, chame a torre no 86 para acionar. 84, solo 02, libere à direita, realizando, chame 121 no decimal 9, solo. Ao liberar 219, 1884. Torre Salvador, muito boa noite, objeto 5729, está se aproximando, ponto de espera pronto. 729, boa noite, a linha, cadê a cola separada? Afirmo, senhor. Ok. 7 vento 90 graus, 11 nós, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 5729. E a linha da cola separada dos objetos 5729. Chegou no 84, táxi via Alfa Juliette, porta 106. Alfa Juliette até o 06, na sua escuta. Alô, Salvador, tá 3197 com a Victor. 3197. Galeão aprovado nível 380, via peso Luma 0, SMAP, após girar conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EULE da Bride, com curva direita, transponder 5450, controle Salvador 11935. Galeão 380, peso 10, SMAP, pista 10, da EULE. Leda Bridge, curva direita, 5450-9935, tá? 3197, posição é a 8. Então, 3197, só cotejo que após o SMAP, conforme rota do plano de voo. Após o SMAP, conforme plano. Então, 3197, cotejamento correto, chame pronto. 7. Luna 776, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, Gol 776. Cap 5729, decolou 05, controle agora de 935, por favor. Web 5729, transfere o controle 1935. Controle Salvador, boa noite, objeto 5729, está cruzando 2 e 100 na sua escuta, transferiu. Objeto 5729, contato radar, suba para nível de voo 340, autorizado direto da EL. 340 direto da EL, obrigado, senhor. O Salvador, o Patão acionado no 44 para ataque. Opa, Tango, tem livre táxi semi para ingresso. Livre táxi semi para ingresso, 107, o Romeu, Papatango. Livrou, 776. Mostraria do 2224, ciente da informação, Vitor. Mostraria do 2224, ação de identificação, desça para nível de voo 050, autorizado direto ITAP, chegada Mari. Descida para 050, direto ITAP, chegada Mari, passarei do 2224. Papatango Romeu Kilo Lima, serviço radar terminado, 60 milhas, Nordeste, Salvador. Samaracaju em 120.3. Manda aí, pô, 776 é 01, né? É 01. Obrigado. Tango, autorizado ingresso e decolagem pistão na 7, vento 8, 0 graus, 14 horas. WhatsApp 5729, Sam Recife em 125.1 ou 133.25. 125, 133. 133.25, WhatsApp 5729. 125, 133.25, obrigado, uma boa noite, senhor. Boa noite. é o TRIP 5218. TRIP 5218. Vou ir na proa de Amã, sem identificação, chegada Amã, desça para mim de voo 050. Proa de Amã, descendo para o 050, descida Amã. TRIP 5218, acione 0424. 0424. Passaria do 2224, após o TAP, desce para 2000 pés, que nega uma 012. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Após o TAP, sinal ILS, desce para 2000 pés. Informará estabilizado. Passaria do 2224. Papatango decolou aos 1-5, chame agora controle 1-9-35, por favor. Gente, chamar controle 1-9-35, Romeu, Papatango. Controle instalador, Papatango decolado da 1-7. Papatango, Romeu, Papatango, prossiga. O Romeu, Papatango, decolou no 7, vai cumprir o perfil da saída coral para Ilhéus. Papatango, Romeu, Papatango, suba para nível de voo 060, direto coral. Sim, subirá para o nível de voo 060, direto coral, Romeu, Papatango. Solo, tá 3197 para posicionamento, posição 8. Confirme? Tá 3197 para push. Tá, tá 3197. Autorizado, pista 10. Passarelo 2224, redução de velocidade para 1909. Reduz 1909, passarelo 2224. Localizador, passarem do 2224, vem para a recepção. Passarem do 2224, complete sinal, Summit Torre 1, 8, decimal meio. Boa noite, meia ciente, passarelo. Salvador, passarem do 2224. 2224, baixou e travou. Passarei do 2224, entrar duas vezes do marcador externo, pouso baixo travado. Gente, passarei do 2224, vento de superfície 80 graus, 99, pouso autorizado, pistão 90. Gente, do vento livre, pouso 990. Passarei do 2224, vai passar agora o marcador externo. Papatango, Romeu Papatango, da presente, vai direto coral. Da presente, a direto coral, Romeu Papatango. Você poderia informar a radial ideal da presente para coral? Radial. Papatango, Romeu, Papatango, radial 215. Curva esquerda, radial 215. 215 da presente. Alô, Salvador. Boa noite, Web 5827, informação de 360 Galeão. Web 58, confirme a matrícula? 5827. 5827, confirme a hora estimada de calças fora. 2253, a possibilidade de informar a saída prevista? Confirme o seu destino. Galeão. Provável saída da EL. Então, da EL e primeira aerovia? É, depende da aerovia, não tem aerovia do seu nem o plano. Ah, tá ok então, tá aguardando. 8, 7. Salvador, o Gol 1885. Gol 1885, aguarde cópia, Guarulhos. Positivo, aguardando. Poderia confirmar a subida esperada? Saída Arbó. Ciente, 85. Para o táxi, o TAN 3197 com 139, 3 horas e 50. Confie. Ciente da 3197, bate 1 no Índia, Antônio, espera chamar a torre no 86 e ajusta no 012, bom voo. No 012, bate o Índia, vai chamar 186, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Altan 3560 para frente. Altan 3560, boa noite, desça para nível de voo 050, autorizado direto ITAP, chegada Mari. Direto ITAP para o 050 da Mari, Altan 3560. Libera a direita, chama no 219. Chama no 219, O controle simulador poderia informar qual que é o número da sequência de pouso para o 360? Número 2, mas o trip 5218 já quase estabilizar, vai ser o número 1. Gente, libera a velocidade em TAP? Libera a velocidade em TAP, então 3560. Obrigado. 317 linha cola, pistão na 0, vento 80 graus, 12. Alto, a linha de cola da 10, então 3197. Boa noite, São 3603. Guarulhos, aprovado nível 340, via Pesulo 44, púbito, direto. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Eudes, com curva direita. Transponder 5467, controle Salvador 11935. Autorizado nível 340 para Guarulhos, na uniforme Pesulo 44, púbito direto. A saída será da Euleda Eudes, transponder 5467, chama o controle 119, small 35, chama 3603. Chama 3603, cotejamento correto, chame pronto. Chama Mariana, obrigado. 1885, na escuta, para a cópia. 1885, na escuta, prossiga. 1885, Guarulhos aprovado, nível 360. Via Pesulu 21, no Trive, direto posto de causa. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, Sagaz. Transponder 5470, controle Salvador 11935. O Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível 360, via uniforme Zulu 21. Trive. Poços de Caldas, Arbora é a subida, decolando da pista 10, após Arbora, Elefa, Elefa, Sagaz, 5470, transponder, 1935 é o controle, Gol 1885, confirme. Gol 1885, cotejamento correto, chame pronto. Chamará, 1885 da Gol. 79, curva direita, proa 221. Gente, curva direita, 221, o Romeu Fatal. Salvador Bota, 3662, informação visto. TAM 3662, desce para nível de voo 060, autorizado chegada a Mari. Sete decor, 27M1935, morro. 935, obrigado. Controle, TAM 3197. TAM 3197, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, 3197. Trip 5218 estabilizado no ILS. Trip 5218.